estivo sal na cara do clarear do dia. Quem gusala tantos pra levar de tiro é a trança certa que sustenta o fato do gusala na cara, o qual eu me refiro. O segredo é a trança ser de um couro gordo. Se for um potro ou de embussalar, ou talvez de seda, uma negra seda, que se trance a venda pra algum cabrestear. O buçal é um fato e contestar não posso, mas o cabresto é nosso e o tirão também. Seguir ao tranco sem levar guascaço, ou os manotaço pra escolher se tem. Refugar mangueira nesta recolhida, só refugando a vida que se vem pra forma. Então cuidado no meter a cara, pois escolhendo a trança que se escolhe as normas. Potro ventena, a colher e cincha, acaba de tiro e a fera se some. Um povo que mete a cara na seda, acaba vendado e morre de fome. Eu defendo a trança de um couro bem gordo, mas com a vista aberta pra enxergar o peral do que a maciez de uma negra seda, que não castiga nunca, mas nega o embornal. O buçal é um fato e contestar não posso, mas o cabresto é nosso e o tirão também. Seguir ao tranco sem levar guascaço, ou os manotaço pra escolher se tem. Refugar mangueira nesta recolhida, só refugando a vida que se vem pra forma. Então cuidado no meter a cara, pois escolhendo a trança que se escolhe as normas. É que se escolhe as normas. É que se escolhe as normas.